durante a era glacial, o período frio que a Terra viveu, grande parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo. Muitos animais, surpreendidos por aquela mudança de clima, não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos. Não se adaptaram às novas condições. Foi uma tragédia. Espécimes foram extintas. Mas uma grande manada de porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e juntar-se mais e mais. E quando os porcos espinhos se juntaram, puderam passar e sentir o calor de um corpo para o outro. E todos juntos, bem unidos, estavam se agasalhando, se aqueciam e enfrentavam por mais tempo aquele intenso frio. Porém, a convivência, o dia a dia, e quanto mais os porcos espinhos se aproximavam e se juntavam, mais se feriam. E feriam gravemente. Então, aqueles porcos espinhos, revoltados, se afastaram uns dos outros, magoados, porque não suportavam por mais tempo os espinhos dos companheiros. Doíam demais. Porém, se afastar não foi a melhor solução, porque separados, logo começaram a morrer congelados. Então, perceberam que apesar dos espinhos, das feridas, era melhor estar ali juntos. E aqueles sábios porcos espinhos se juntaram novamente e juntos conservaram a espécie e sobreviveram à era glacial. É uma das poucas espécies que conseguiram suportar aquela fase fria do planeta Terra. E nos ensinam hoje que nós, seres humanos, vivemos situação parecida. O frio do dia a dia. Estamos na era glacial da fé. Jesus Cristo profetizou o seguinte: e nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta era glacial da fé está sendo vivida em todo o planeta Terra. A violência, a maldade, a iniquidade, o egoísmo, a avareza se multiplicando, está esfriando o amor da humanidade. E as pessoas se distanciando cada vez mais, cada vez vivendo mais em solidão. Repare, fica ali o filho no quarto trancado, ouvindo um som sozinho. No outro quarto, a filha no computador, horas e horas na internet. E o homem, entretido com seu trabalho, a mulher com seus afazeres, e as pessoas guardando a privacidade como se fosse a maior conquista da humanidade. Ninguém compartilha mais sentimentos, amizades, convivência, e a partir da violência, o amor de muitos está esfriando cada vez mais. Estamos na era glacial da fé e, com certeza, muitas espécies humanas estão perecendo. Brancos, negros, amarelos, Pessoas de todas as raças no mundo inteiro estão morrendo na era glacial da fé, congeladas pela solidão, morrendo por causa da iniquidade. Mas neste momento, os que são sábios se juntam no amor e através do amor e da fé se aquecem e conseguem sobreviver a esta era glacial da fé. Mas é óbvio, assim como aconteceu com os porcos espinhos, também acontece conosco. Quanto mais nos aproximamos e convivemos no dia a dia com os nossos semelhantes, mais os nossos espinhos ferem as pessoas. Palavras e atitudes, quando mal colocadas, são os nossos espinhos que ferem as pessoas mais próximas. E também as palavras, atitudes e gestos das pessoas que se aproximam demais de cada um de nós, quando mal colocados e colocadas, são os espinhos que nos ferem. Toda convivência vai gerar ferimentos. Às vezes alguém diz, é melhor se afastar. Mas aí quando ela se afasta, o amor começa a esfriar. E a iniquidade aumenta. E muitos não resistem e morrem de solidão. Apesar dos espinhos e das feridas, a maior solução é estarmos o mais próximos possível. Se juntar mesmo, aprender a conviver e tentar fazer o possível para que os nossos espinhos, isto é, os nossos gestos e atitudes, não firam aquelas pessoas mais próximas. Por isso, eu te digo, a solução não é você se afastar. A solução não é você deixar tudo e desaparecer, sair de circulação, porque desta maneira o teu amor vai esfriar e você vai morrer. A solução é voltar e se aproximar. A mesma coisa na igreja. A solução não é sair da igreja, se convivendo ali, os espinhos de alguém te feriram. A solução não é ficar sozinho, sair do caminho, mas é aprender a conviver com os porcos espinhos. Porque nisto, nós vamos manter os nossos corpos aquecidos e principalmente a fé. Faça de tudo para recolher os espinhos. E se você vê que os espinhos da outra pessoa não são recolhidos, se adapte de um jeito que os espinhos daquela pessoa não te machuquem tanto, mas continue junto dela, porque o amor sara todas as feridas. Porque um dia, esta era glacial da fé vai passar. Então, o sol da justiça brilhará e aquecerá novamente a terra com a sua luz e com o seu amor. E aqueles que superarem este momento de tanta frieza mundial estarão conquistando a vida eterna. Por isso, não se afaste. Não saia da igreja. Não fique sozinho, não fique sozinha. Se mantenha junto, mesmo que o grupo seja só de porcos e espinhos. Porque no dia que esta era glacial da fé passar, você vai sentir o calor e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.